andressevismoral.com.br. Esse solo não vai sair da sua mente, não vai sair da sua cabeça. Solinho dos Paredões. Ah, que isso. A pegada é ranço. Se prepare, mãe. Se prepare pra sequência. Se prepare, mãe. Com essa bunda violenta. Se prepare, mãe. Se prepare pra sequência. Se prepare. Sequência de bunda violenta. De bunda violenta. Sequência de bunda violenta. De bunda violenta. Sequência de bunda violenta. Sequência de bunda violenta. Não para não. Não para não. Sequência de bunda, de bunda, de bunda, de bunda, de bunda, de bunda, bunda, de bunda, de bunda. A pegada é rancia. Sequência de bunda violenta. Só sonho de índio. 93256666 HMJ Produções. Tudo do pai e tudo da mãe. A pegada é rancia. Entendeu não, filho? De Ibicoara. Vou dar o papo, vou dar o papo, vou dar o papo, ó. Que coisa absurda, que coisa absurda. Ela tá emocionada, quer me agredir com a bunda. Que coisa absurda, que coisa absurda. Ela tá emocionada, quer me agredir. Vem me agredir com a bunda. Vem me agredir com a bunda. Vem me agredir com a bunda. Chama ela pra que a gente vem, vem, vem. Vem, me agredir com a bunda. Me agredir com a bunda. Me agredir com a bunda. Me agredir com a bunda, com a bunda. Me agredir com a bunda. Me agredir com a bunda. Só o Saminho Gide. 93256666 HMJ Produções. A pegada é ranço. Chegou é vapo. Solinho dos Paredões. Que isso? Ó, ó, ó. Se prepare, mãe. Se prepare pra sequência. Se prepare, mãe. Com essa vira, mãe, vira. Se prepare, vira, isso. Vira pro povo que tá em casa, isso. Se prepare. Sequência de bunda violenta. De bunda violenta. Sequência de bunda. Paredão, as quick paredão, golzinho treme terra, empurra que é sucesso! Solinho dos Paredões, HMJ Produções. Ó, ó, ó, que coisa absurda, que coisa absurda, ela tá emocionada, vem me agredir com a bunda. Que coisa, eu gosto quando me agride com a bunda, que quando joga na minha cara. Vem me agride com a bunda. Me agride com a bunda. Vem me agride com a bunda. Me agride com a bunda, com a bunda. Vem me agride com a bunda. Me agride com a bunda. Vem me agride com a bunda. Me agride com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda. Eu quero mais solinho. Adeus o pagodão. Empurra que essa babasca em todos os paredões, brother. Se prepare, mãe. Índio. Se prepare, mãe. Com essa bunda violenta. Se prepare, mãe. Se prepare pra sequência. Se prepare, mãe. sequência de ponta violenta. De ponta violenta, sequência de... Eita porra! Sequência de ponta violenta. A pegada é ranço. Rapaz, olha como tô já. É, vá!